Coloca pra filmar que nós é provocante. Chocante, cortando o estado com diamante. Contra o governo somos míssil teleguiado. A falta que vocês não faz tremer. A prova é ver vocês na praça enforcado. Porque faz meu povo sofrer. Silêncio, alguém importante caiu na mira do fuzil. Foi o presidente do Brasil. Cê viu, cê viu? FC, dê um salve, toma aqui de tio. Vida de racismo, vítima não é comigo. Eu sou protagonista do meu próprio destino. Nada somos pra milhões, truta, não temos preço. Jardim, Salete, pó de pó, é meu preço. Que de lá, vários amigos estiveram preso. Onde minha palavra xará tem peso. Under louco, sou mais um dos inimigos. De fronte contra o sistema, Jesus Cristo está comigo. E não vacilo, corro com os de verdade. Até a morte, facção, 100% leal. Rap de verdade original 90. Contra o sistema o opressor não aguenta. Quer me massacrar, me derrubar, cês tenta. Mas fica em choque, pois eu sou a resistência. Inimigo do estado declarado, eis meu legado. Que foi deixado pelos meus antepassados. Escravizado, amarrado, chicoteado. Os rebelados encontrados foram humilhados. Não vou ficar calado, do tipo conformado. Meus ancestrais morreram por vocês assassinados. Nunca vai ser em vão o sangue derramado. Só quero por direito o que nos foi tomado. Explodo o Senado, é um ato terrorista. E o povo acomodado, será que compra briga? Estão manipulados, a TV não desliga. Somos prejudicados e vocês nem se ligam. Preto é injuriado, nem me digo o que fazer. Inimigo declarado, programado pra morrer. Se é certo ou errado, quem é que vai me dizer? Declarado inimigo do estado LP. Sou porta-voz da favela dos meus irmãos. Família CZO, somos a revolução. Inimigo número um do estado. Pro sistema sou problema, mais um faccionário. Direto e reto, no rap eu manifesto. Quero ver bater de frente com poder paralelo. São mais de 500 mil espalhados no mundão. Pesadelo do sistema, prossigo na missão. É o milionário, vai comprar o advogado. Amigo do promotor, contato do magistrado. Porta de cadeia, quadrilha de safados. Arranca o coração do parente emocionado. Máfia do tribunal, o juiz é subornado. Condena inocente, libera o culpado. Bicho do Paraná, inimigo do estado. Os pés na porta, tem um cérebro blindado. O conto de fada sempre tem um final trágico. Buraco de 12 enterrado no caixão lacrado. Sistema enxuga gelo, favela no desabafo. Fronteira puta de perna aberta, cruz engravatado. Inimigo do estado, fazendo a justiça que eu sei. Matando, matando um cu da cucus, me abordaram já na mocra feia. Fizeram até tirar meia, pegos de meia, meia, meia, uau. Porque esses ratos não são santos, são João de Deus. Problema resolvido é só se for problema meu. Te dou um jab que até seu supercílio. Não pensa que isso é meu amigo, só porque liberou auxílio. Ha, DJ Pantera com as batidas, vida de Wakanda. Incomodando mais que o Cris em bairro de bacana. Bacana seria Sissi, o menino do morro. Representante do povo, aê. Ninguém aqui veio brincar de facção. Ninguém aqui veio brincar de facção. Ninguém aqui veio brincar de facção. Se não for de verdade, nem vale sua intenção. Espalha-se a pé na porta, a bomba explode pros dois lados. Dum dum, inimigo do estado. Espalha-se a pé na porta, a bomba explode pros dois lados. Dum dum, inimigo do estado. Espalha-se a pé na porta, a bomba explode pros dois lados. Dum dum, inimigo do estado. Espalha-se a pé na porta, a bomba explode pros dois lados. Tum tum, inimigo do estado. Tum tum, inimigo do estado. Tum tum, inimigo do estado. Tum tum, inimigo do estado.